A vila aninhava-se num vale de contornos suaves, como se a terra tivesse suspirado e se acomodado para um longo descanso. As casas eram de pedra e madeira, com telhados de ardósia que brilhavam num cinzento úmido depois da chuva. O ar era limpo, tinha o cheiro de terra molhada, de pão a assar e do fumo distante de uma chaminé. Nesta vila havia um costume antigo e silencioso. Ninguém trancava as portas, nem de dia, nem de noite. As portas encostavam-se, mas nunca se fechavam com chave. Era um gesto de confiança tecido ao longo de gerações, tão natural como respirar. Elara chegou numa tarde de outono, quando as folhas das tilhas que ladeavam a rua principal já formavam um tapete dourado no chão de pedra. A sua casa era pequena, a última da rua, com uma pequena oficina nas traseiras que cheirava a madeira e a pó. Ela trouxera consigo poucas coisas, as suas ferramentas, alguns livros e uma vontade de silêncio. Enquanto descarregava as suas caixas, notou o ritmo lento da vida ao seu redor. Um vizinho acenou com a cabeça, sem pressa. Crianças corriam na praça, as suas vozes ecoando suavemente, e todas as portas que via estavam apenas encostadas. Nos primeiros dias, Elara arrumou as suas coisas, colocou as ferramentas em ganchos na parede da oficina, organizou os livros numa prateleira simples, limpou o pó dos cantos. Quando tudo estava no seu devido lugar, sentiu uma inquietação suave. O seu corpo estava habituado ao trabalho, ao movimento de criar e reparar. Foi então que decidiu explorar o coração da vila, a pequena praça central. Havia um poço antigo, um banco de pedra e, num canto, algo que lhe chamou a atenção. Era uma caixa de madeira montada sobre um poste grosso, claramente esquecida pelo tempo. A madeira estava cinzenta e gasta pela chuva e pelo sol. A tampa estava partida, pendurada por uma única dobradiça enferrujada. Uma fenda percorria um dos lados e o interior estava cheio de folhas secas e teias de aranha. Parecia um objeto que tinha perdido seu propósito. Ela aproximou-se e tocou na madeira áspera. Sentiu a textura frágil, quase a se desfazer sob seus dedos. Era um desequilíbrio naquele lugar de cuidado silencioso. Tudo na vila parecia ter o seu lugar, a sua função, a sua dignidade. As casas eram mantidas, os jardins eram cuidados, as ruas eram limpas. Mas aquela caixa, no centro de tudo, estava em ruínas. Elara ficou ali, a olhar para ela enquanto o sol da tarde descia e lançava longas sombras pela praça. Uma pergunta silenciosa se formou na sua mente. Para que serviria? E por que foi deixada assim? No dia seguinte, ela voltou à praça. Sentou-se no banco de pedra e observou. Viu uma mulher deixar um cesto de maçãs no degrau do poço. Pouco depois, um homem passou, pegou em duas maçãs e deixou um pequeno malho de ervas aromáticas no seu lugar. Mais tarde, uma criança correu até o cesto, pegou numa maçã e saiu a rir. Era uma troca silenciosa, um sistema de partilha que fluía sem regras escritas. E Elara compreendeu. A caixa era o antigo centro dessa partilha, um lugar formal para as trocas. Agora, as pessoas usavam o poço, o banco, os degraus das suas próprias casas. A confiança continuava, mas o seu símbolo estava quebrado. Naquele momento, uma decisão clara e definitiva tomou forma dentro dela. Não foi um pensamento complexo, mas um impulso simples e direto. Ela ia consertar a caixa. Não porque alguém lhe pediu, nem para impressionar seus novos vizinhos, mas porque o seu ofício era restaurar. Era dar nova vida ao que estava quebrado, devolver o propósito ao que o tinha perdido. Ela olhou para a caixa partida e já a conseguia ver inteira. Via a madeira limpa e forte, a tampa a fechar-se suavemente, seu interior pronto para acolher as ofertas da comunidade. A promessa daquela transformação era uma promessa de ordem, de restauro, de calma. Era o seu primeiro projeto nesta vila. Sua forma silenciosa de dizer: "Eu estou aqui. Eu também quero cuidar deste lugar." Levantou-se do banco, seu corpo já a antecipar o trabalho. O sol poente iluminava a poeira que dançava no ar, e a praça estava silenciosa, à espera. No dia seguinte, o ar estava fresco e limpo. Elara acordou com o primeiro canto dos pássaros e preparou um chá quente. Da sua janela, via a praça a despertar lentamente. O fumo subia direto das chaminés. Ela não tinha pressa. Terminou seu chá, lavou a chávena e dirigiu-se à oficina. O espaço estava organizado, as ferramentas penduradas, cada uma no seu lugar. Pegou num carrinho de mão de madeira, um martelo de garra e um pé de cabra pequeno. O plano para o dia era simples: trazer a caixa para a sua oficina. Atravessou a rua principal. As pedras do chão estavam úmidas do orvalho. Quando chegou à praça, o sol começava a tocar o topo dos telhados. A caixa de partilha continuava no seu lugar, como uma sentinela cansada. Elara examinou a forma como estava presa ao poste. Eram dois parafusos grandes e grossos, com a cabeça coberta de ferrugem. Ela posicionou o carrinho de mão ao lado do poste e começou o trabalho. Primeiro usou uma escova de arame para limpar a ferrugem e a sujeira das cabeças dos parafusos, para que sua chave pudesse encaixar bem. O som da escova no metal era o único ruído na praça silenciosa. Depois de limpar, encaixou uma chave de fendas grande na ranhura do primeiro parafuso. Fez força. O parafuso não se moveu. Estava preso pela ferrugem e pelos anos. Elara não forçou mais. Foi buscar uma pequena lata de óleo à sua oficina. Com cuidado, aplicou algumas gotas de óleo nas roscas dos parafusos. Deixou o óleo atuar por alguns minutos, enquanto observava as nuvens a moverem-se lentamente no céu. Depois, tentou novamente. Desta vez, com um gemido baixo e relutante, o parafuso começou a girar. Foi um movimento lento e difícil, mas progressivo. Meia volta, uma pausa, mais meia volta. O som do metal a ranger era um som de libertação. Repetiu o processo no segundo parafuso. Em breve, a caixa estava solta. Com cuidado, Elara inclinou a caixa e amparou-a antes que caísse. Era mais pesada do que parecia. A madeira, embora gasta, era maciça. Ela colocou-a deitada no carrinho de mão, com a tampa partida virada para cima. O regresso à sua oficina foi lento. As rodas do carrinho de mão faziam um ruído baixo e constante nas pedras da rua. Ninguém a parou para perguntar o que estava a fazer. As pessoas viam-na, acenavam com a cabeça e continuavam seus afazeres. Havia um entendimento tácito de que suas intenções eram boas. Dentro da oficina, Elara levantou a caixa e colocou-a sobre a sua bancada de trabalho. A bancada era grande e sólida, feita de carvalho. A luz que entrava pela janela iluminava a superfície da caixa, revelando a extensão do abandono. Estava coberta por uma camada de pó, líquenes e teias de aranha. O primeiro passo era a limpeza. Elara pegou numa escova de cerdas macias e começou a varrer a sujidade da superfície. Varreu as folhas secas do interior, os cacuzos de insetos, a terra acumulada nos cantos. A cada passagem da escova, uma camada de esquecimento era removida. Depois da limpeza seca, preparou um balde com água morna e um pouco de sabão neutro. Com um pano macio, começou a lavar a madeira. Esfregou suavemente em círculos, vendo a água suja escorrer. A cor cinzenta e pálida da madeira começou a dar lugar a um castanho mais quente, a cor original do pinho envelhecido. Ela limpou o interior, os lados, o fundo. Removeu a dobradiça partida e colocou-a de lado. Lavou a tampa com o mesmo cuidado. A água no balde ficou escura. Quando terminou, a caixa estava completamente limpa. Mas os seus defeitos agora eram mais visíveis. Com a caixa limpa e úmida sobre a bancada, Elara fez a sua avaliação. Era o momento de compreender a fundo o que precisava de ser feito. A fenda num dos lados era profunda. Uma das tábuas do fundo estava podre e precisava ser substituída. As juntas dos cantos estavam soltas, enfraquecidas pela umidade. A tampa, além de partida, tinha a madeira empenada pelo sol. Ela passou os dedos por cada defeito, sentindo a textura da madeira, avaliando sua integridade. Fez uma lista mental, não no papel. Primeiro, a estrutura. Substituir a tábua do fundo e reforçar as juntas. Depois, a fenda lateral. Em seguida, a tampa. E por fim, o acabamento. O plano estava traçado, claro e sequencial. A caixa repousava na bancada, limpa e exposta, pronta para o início da sua reparação. O dia de trabalho terminava ali, com um objeto avaliado e um plano definido. A manhã seguinte começou com o cheiro à madeira. Elara abriu a porta da oficina e a luz clara da manhã entrou, iluminando a caixa sobre a bancada. A madeira já estava seca. O primeiro passo do dia era o mais estrutural, a reparação do fundo e das juntas. A estabilidade viria primeiro. Ela virou a caixa ao contrário, com cuidado, expondo a tábua podre. A madeira estava escura e macia ao toque, desfazendo-se em fibras úmidas. Não havia como salvá-la. Com um formão afiado e um maço de madeira, Elara começou a remover a tábua danificada. Trabalhava devagar, com golpes precisos, para não danificar as tábuas saudáveis ao lado. Os pedaços de madeira podre saíam com facilidade, libertando um cheiro de terra e de decomposição. Em pouco tempo, havia um espaço vazio no fundo da caixa, uma janela retangular que mostrava a superfície da bancada por baixo. Ela limpou bem a área, removendo todos os detritos, deixando as extremidades das outras tábuas limpas e prontas para receber a nova peça. Agora precisava encontrar a madeira certa para a substituição. Elara foi até um canto da oficina onde guardava tábuas de madeira recuperada. Eram peças de móveis antigos, de portas que já não existiam, de projetos passados. Ela acreditava que a madeira com história tinha mais caráter. Procurou até encontrar uma tábua de pinho da mesma espessura e com um grão semelhante ao da caixa. Era uma prateleira de um armário antigo. Tinha a cor do mel e era sólida e seca. Levou a tábua para a bancada. Com uma fita métrica e um lápis, mediu o espaço vazio na caixa. Transferiu as medidas para a tábua de pinho, marcando as linhas de corte com precisão. Usou um serrote de costas, sua lâmina fina e afiada. O som do serrote a cortar a madeira era rítmico e constante, um zumbido suave que enchia a oficina. Elara seguia a linha do lápis sem esforço, seu corpo habituado a este movimento. Quando terminou, a nova peça tinha exatamente o tamanho e a forma necessários. Ela testou o encaixe. A peça entrou no espaço vazio de forma justa e perfeita, sem folgas. Antes de fixar a nova tábua, era a altura de cuidar das juntas. Com a caixa ainda virada ao contrário, ela examinou os quatro cantos. As juntas estavam soltas, e a caixa abanava ligeiramente quando ela aplicava pressão. Para resolver isto, usaria cola de madeira e cavilhas, pequenos pinos de madeira que reforçariam a união. Primeiro, limpou as juntas antigas, removendo qualquer resíduo de cola velha ou sujeira. Depois, aplicou uma fina camada de cola de madeira fresca nas superfícies de contato. A cola era branca e espessa. Com a ajuda de grampos de marceneiro, apertou os cantos, garantindo que as juntas ficassem bem unidas e em ângulos retos. A caixa ficou imóvel, presa pelos grampos, enquanto a cola começava a secar. Enquanto esperava, ela lixou a nova tábua do fundo. Usou uma lixa de grão médio, passando-a suavemente sobre a superfície e as arestas. Queria que a peça nova se integrasse perfeitamente com a madeira antiga. O toque da madeira tornou-se suave e sedoso. Quando a cola nas juntas estava suficientemente firme, ela removeu os grampos. A caixa já não abanava, estava sólida. Agora sim podia fixar a nova tábua do fundo. Aplicou cola nas arestas da tábua e encaixou-a no lugar. Para uma fixação extra, usou pequenos pregos de latão, martelando-os com cuidado para que suas cabeças ficassem ligeiramente abaixo da superfície da madeira. O último passo estrutural do dia era tratar da fenda na parede lateral. A fenda não comprometia a estrutura, mas era uma porta de entrada para a umidade. Elara decidiu preenchê-la com uma mistura de serrardo fina da própria madeira da caixa e cola de madeira. Varreu a serrardo que havia produzido ao cortar a nova tábua e misturou-a com cola de madeira, até formar uma pasta espessa. Com uma pequena espátula, aplicou a pasta na fenda, pressionando bem para que preenchesse todo o espaço. Alisou a superfície, removendo o excesso. A cor da pasta era quase idêntica à da madeira ao redor. Quando secasse e fosse lixada, a reparação seria quase invisível. No final do dia, a caixa estava de pé sobre a bancada, direita e firme. O fundo estava completo, as juntas estavam fortes e a fenda estava selada. A sua estrutura estava restaurada. Ainda parecia velha, com as marcas do tempo, mas agora era uma velhice digna. Sólida. Elara passou a mão pela madeira. Sentia a solidez sobre seus dedos. O trabalho mais pesado estava feito. A fundação para o resto da restauração estava lançada. Com a estrutura da caixa sólida e estável, a atenção de Elara virou-se para a tampa. Era a parte mais visível e a que mais tinha sofrido com os elementos. Estava partida ao meio, numa linha irregular. E a madeira estava ligeiramente empenada. Colocou as duas metades sobre a bancada, lado a lado. Sua primeira tarefa era unir as duas peças. Se a união fosse forte, a tampa poderia ser salva. Examinou as arestas da fratura. Eram ásperas e cheias de farpas. Para que a cola funcionasse bem, as superfícies precisavam de estar limpas e planas. Com uma plaina de mão muito pequena, ela removeu uma fina camada de madeira de cada lado da fratura. Fez passagens leves e cuidadosas, apenas o suficiente para criar duas superfícies lisas que se pudessem encontrar perfeitamente. Quando juntou as duas metades, o encaixe era quase perfeito, a linha da fratura quase invisível. O passo seguinte era a colagem. Elara aplicou uma camada generosa de cola de madeira em ambas as superfícies. Depois, juntou as duas metades, pressionando-as firmemente. Pequenas gotas de cola escorreram pela junção. Ela limpou o excesso com um pano úmido. Para garantir que a união ficasse forte e sob pressão enquanto secava, usou grampos compridos. Colocou um de cada lado da tampa, apertando-os lentamente até sentir a resistência certa. A tampa estava agora numa peça só, segura pelos grampos, a curar lentamente sobre a bancada. Enquanto a cola da tampa secava, Elara focou-se no mecanismo que a faria funcionar, a dobradiça. A dobradiça original, que ela tinha removido no primeiro dia, estava de lado sobre a bancada. Era de ferro, coberta por uma crosta de ferrugem laranja e castanha. O pino estava preso, imóvel. Ela poderia tentar limpá-la, mergulhá-la em óleo, lixá-la, mas sabia que a ferrugem tinha enfraquecido o metal. Uma dobradiça restaurada nunca teria a força de uma nova e poderia falhar novamente com o tempo. A sua função era proteger o interior da caixa. Precisava de ser fiável. A decisão foi simples: substituir. E Lara tinha uma pequena caixa de madeira onde guardava ferragens sortidas, parafusos, pregos, puxadores e dobradiças que tinha recolhido ao longo do tempo. Abriu-a. O cheiro a metal e óleo encheu o ar. Remexeu entre as peças até encontrar o que procurava. Eram duas dobradiças de latão pequenas, mas robustas. O latão tinha uma pátina suave, uma cor de ouro velho que combinaria bem com a madeira envelhecida do pinho. Não eram novas e brilhantes, mas eram fortes e funcionavam perfeitamente. Quando a cola da tampa estava completamente seca, algumas horas depois, Ilara removeu os grampos. Passou os dedos sobre a linha da união. Estava lisa e sólida. A tampa era uma peça só novamente. Havia ainda o problema do empeno. A madeira não estava perfeitamente plana. Para corrigir isto, ela usou um método lento e gentil. Molhou um pano em água quente e torceu-o bem. Colocou o pano sobre o lado côncavo da tampa, o lado que estava curvado para dentro, depois colocou um peso plano e pesado sobre o pano, um bloco de pedra que usava como batente de porta. A umidade e o peso iriam lentamente encorajar as fibras da madeira a relaxar e a voltar a uma forma mais plana. Seria um processo de um dia inteiro. No dia seguinte, ela removeu o peso e o pano. A tampa estava visivelmente mais plana. Não estava perfeita, mas a curvatura era agora suave e quase imperceptível. Estava pronta para receber as novas dobradiças. Ilara posicionou a tampa sobre a caixa, alinhando-a cuidadosamente. Marcou com um lápis os locais exatos onde as dobradiças seriam fixadas, tanto na tampa como no corpo da caixa. A precisão aqui era fundamental para que a tampa abrisse e fechasse sem prender. Com um berbique manual, fez pequenos furos piloto para os parafusos. Isto evitaria que a madeira velha rachasse. Depois, com uma chave de fendas, aparafusou as dobradiças de latão no lugar. Os pequenos parafusos de latão entraram na madeira de forma suave. Primeiro fixou as dobradiças na caixa, depois na tampa. Quando terminou, levantou a tampa pela primeira vez. Abriu-se em um arco suave e silencioso. Depois, baixou-a. Fechou-se com um som baixo e satisfatório, pousando perfeitamente sobre as bordas da caixa. Abriu e fechou mais uma vez, para confirmar. O movimento era fluido, sem resistência. A caixa tinha agora sua proteção de volta. A sua porta para o mundo estava funcional e segura. O trabalho na trampa e na dobradiça estava concluído. A caixa estava agora estruturalmente completa. Era sólida, funcional, mas a sua superfície ainda contava uma história de negligência. A madeira, embora limpa, estava seca e pálida. As marcas de lixamento, as áreas reparadas e a madeira original tinham tons diferentes. O próximo passo era unificar e proteger. Era o momento de dar à madeira o alimento e o acabamento que a fariam resistir a mais anos de sol e chuva. Ilara começou com uma lixação final e completa. Desta vez, usou uma lixa de grão fino. Seu objetivo não era remover madeira, mas alisar a superfície até ficar sedosa ao toque. Começou pela tampa, passando a lixa no sentido do veio da madeira. O som era um sussurro suave na oficina. Lixou as laterais, a frente, as costas. Prestou especial atenção às áreas reparadas, como a junta da tampa e a fenda preenchida, misturando-a suavemente com a madeira circundante. Passava a mão nua sobre a superfície de vez em quando, para sentir o progresso. Procurava uma suavidade uniforme em toda a peça. Quando terminou, a caixa tinha um toque aveludado, convidativo. Depois de lixar, limpou todo o pó. Primeiro com uma escova mosca, depois com um pano ligeiramente úmido, para garantir que nenhuma partícula de pó ficasse na superfície. qualquer grão de pó poderia arruinar o acabamento. Deixou a madeira secar completamente por uma hora, enquanto preparava o que precisava. Para o acabamento, Elara escolheu um óleo de linhaça. Não queria usar um verniz brilhante, que criaria uma película plástica sobre a madeira. Queria algo que penetrasse nas fibras, que nutrisse a madeira de dentro para fora e lhe desse um brilho natural e acetinado. O óleo de linhaça faria isso, e também ofereceria uma excelente proteção contra a umidade. Despejou um pouco do óleo, que tinha uma cor de âmbar e um cheiro a nozes, numa pequena tigela de cerâmica. Pegou num pedaço de pano de algodão limpo e sem fios. Mergulhou o pano no óleo e começou a aplicá-lo na madeira. Começou pelo interior da caixa. Esfregou o óleo em movimentos circulares, garantindo uma cobertura completa. A madeira seca bebeu o óleo avidamente. A sua cor transformou-se instantaneamente, passando de um castanho pálido e poeirento para um tom rico e profundo. Os veios da madeira, antes quase invisíveis, saltaram à vista, cheios de padrões complexos e bonitos. A tábua nova que ela tinha colocado no fundo assumiu a mesma tonalidade quente da madeira antiga, unificando o interior. Depois de terminar o interior, passou para o exterior. A transformação foi ainda mais impressionante. A tampa, as laterais, tudo ganhou vida sobre o pano oleado. A reparação na fenda lateral desapareceu, misturando-se perfeitamente com o resto da madeira. A linha onde a tampa tinha sido colada tornou-se apenas mais um veio na madeira. O óleo realçou o caráter da peça. Os pequenos nós, as marcas de serra antigas, os sinais do tempo. Não os escondeu, mas celebrou-os, dando-lhes profundidade e riqueza. Elara trabalhou metodicamente, sem pressa, cobrindo cada centímetro quadrado da caixa com o óleo protetor. O cheiro terroso do óleo de linhaça encheu a oficina. Era um cheiro de trabalho bem feito, de cuidado e de preservação. Quando terminou a aplicação, a caixa inteira brilhava com um lustro suave e quente. De acordo com as instruções do seu ofício, ela deixou o óleo penetrar na madeira por cerca de 20 minutos. Depois, com um pano limpo e seco, removeu todo o excesso. Este passo era crucial para evitar que a superfície ficasse pegajosa. Esfregou a madeira vigorosamente, polindo-a ao mesmo tempo em que removia o óleo excedente. O brilho tornou-se mais profundo, mais acetinado. A caixa precisaria de várias horas para secar completamente. Elara abriu a janela da oficina para permitir a circulação de ar. Colocou a caixa num lugar onde não apanhasse sol direto. O trabalho daquele dia estava feito. Era um trabalho de paciência, de espera. Ela saiu da oficina e foi para sua pequena cozinha preparar uma refeição simples. Sentou-se à mesa a comer e da sua janela conseguia ver a silhueta da caixa a secar lentamente na penumbra da oficina. Estava protegida, estava nutrida, estava quase pronta. A caixa de partilha repousava sobre a bancada, a sua madeira agora rica e com um brilho suave. O óleo tinha secado completamente, deixando uma superfície lisa e protegida. A estrutura estava sólida, a funcionalidade estava restaurada e a beleza da madeira tinha sido revelada. Faltavam apenas os detalhes finais, os pequenos toques que transformariam o objeto de meramente funcional para algo com uma alma própria, uma identidade. Elara sentia que a caixa precisava de um sinal, algo que comunicasse o seu propósito de forma simples e clara. Ela pensou em pintar uma palavra, mas queria algo mais permanente, algo gravado na própria madeira. Decidiu fazer uma pequena inscrição na frente da caixa. A palavra que escolheu foi partilha. Era direta, calorosa e resumia toda a essência daquele objeto e da própria vila. Para este trabalho, ela selecionou suas ferramentas de entalhe. Eram pequenas, delicadas, com cabos de madeira polida e lâminas de aço afiadas como navalhas. Escolheu uma goiva em forma de V, perfeita para esculpir letras. Primeiro, com um lápis e uma régua, desenhou a palavra partilha na frente da caixa. Não usou uma fonte elaborada, mas letras simples, maiúsculas, bem espaçadas e claras. Depois, com uma mão firme, começou a entalhar. A ponta da goiva entrava na madeira, removendo uma fina apara a cada passagem. O trabalho exigia concentração e um toque leve. O som era quase imperceptível, um leve raspar. Ela seguiu as linhas do lápis com uma precisão calma, esculpindo cada letra. O P, o A, o R, cada uma tomava forma, gravada na superfície. As letras não eram profundas, apenas o suficiente para serem sentidas ao toque e para criarem um sutil jogo de luz e sombra. Quando terminou, passou os dedos sobre a palavra. Estava lá, para sempre. Para que as letras se destacassem um pouco mais, ela decidiu pintá-las. Usou uma tinta de cal branca, a mesma usada nas paredes de algumas casas da vila. Com um pincel muito fino, preencheu cuidadosamente o interior de cada letra entalhada. A tinta branca contra a madeira escura criou um contraste suave e legível. Era rústico, mas claro. Limpou qualquer excesso de tinta com um pano, deixando as letras nítidas. A caixa estava quase pronta, mas Elara sentiu que faltava um último toque de cuidado. O interior, embora limpo e oleado, era apenas madeira nua. Frutas ou pães deixados lá dentro poderiam ficar marcados. Ela queria que o interior fosse acolhedor. Foi a um baú onde guardava retalhos de tecido e encontrou um pedaço de lona crua, grossa e durável. O tecido era de uma cor de aveia natural e tinha uma textura robusta. Cortou um pedaço de lona do tamanho exato do fundo da caixa. Fez uma pequena bainha em toda a volta para que não se desfiasse. Depois, colocou o forro de lona no fundo da caixa. Assentou perfeitamente, criando uma superfície limpa, macia e protegida. Era um detalhe que talvez ninguém notasse, mas que demonstrava um cuidado profundo. Agora sim, a caixa estava completa. Elara afastou-se da bancada e observou a sua obra. A madeira quente, a palavra partilha em branco sereno, as dobradiças de latão com sua pátina dourada, o interior forrado. Era um objeto simples, mas cada parte dele tinha sido pensada e trabalhada com intenção. Não havia nada de supérfluo. Cada elemento tinha um propósito. Ela passou a mão pela tampa uma última vez. Estava lisa, sólida. Abriu-a e fechou-a. O movimento continuava suave. O som do fecho era um baque baixo e reconfortante. Era o som de algo que funciona como deve ser. O sol começava a descer e a luz na oficina tornava-se mais suave e dourada. Elara sentiu uma calma satisfação. O processo de restauração estava terminado. A caixa de partilha não era mais um objeto quebrado e esquecido. Tinha sido limpa, curada, fortalecida e embelezada. Estava pronta para voltar ao seu lugar na praça, pronta para retomar seu propósito silencioso. Ela deixou-a sobre a bancada durante a noite para que a tinta das letras secasse completamente. Amanhã, ela devolveria a caixa à vila. A manhã chegou com uma luz suave que se filtrava pela janela da oficina. A caixa de partilha estava pronta. A tinta branca nas letras estava seca ao toque. Elara pegou na caixa com as duas mãos. Sentiu o seu peso equilibrado, a sua superfície lisa. Era um objeto completamente transformado. Carregou-a para fora da mesma forma como a tinha trazido, mas agora o sentimento era diferente. Não era um resgate, mas uma entrega. Atravessou a rua, a vila estava no seu ritmo matinal habitual. O padeiro saía com um cesto de pão quente. Uma mulher regava os vasos de flores na sua janela. As pessoas viam-na passar com a caixa restaurada. Ninguém disse nada, mas os seus olhares eram de aprovação silenciosa. Um sorriso, um aceno de cabeça. Quando chegou à praça, dirigiu-se ao poste de madeira onde a caixa estivera antes. O poste estava à espera, vazio. Elara pousou a caixa no chão e preparou suas ferramentas. Tinha trazido parafusos novos, de latão, para combinar com as dobradiças. Eram mais fortes e resistentes à ferrugem do que os antigos. Com a ajuda de um pequeno nível de bolha, posicionou a caixa contra o poste, garantindo que ficava perfeitamente direita. Depois, com o berbique manual, fez novos furos piloto. Por fim, aparafusou a caixa firmemente ao poste. Apertou cada parafuso até sentir que estava seguro. Quando terminou, deu um passo atrás para contemplar. A caixa de partilha estava de volta ao seu lugar. Mas agora, em vez de ser um sinal de abandono, era um ponto de luz e cuidado no centro da praça. A madeira quente brilhava sob o sol da manhã. A palavra partilha era um convite claro e gentil. A tampa estava fechada, protegendo seu interior limpo e forrado. A caixa parecia pertencer àquele lugar, como se nunca o tivesse deixado, mas ao mesmo tempo parecia nova, cheia de uma promessa renovada. Elara ficou ali por um momento, apenas a olhar. O seu trabalho estava feito. O ciclo de restauração estava completo. Agora a caixa já não era sua. Pertencia à vila. Ela voltou para sua casa, entrou na cozinha e olhou em volta. Na sua pequena horta, os tomates estavam maduros e vermelhos. Tinha colhido mais do que precisava. Pegou em 4 dos tomates mais bonitos e colocou-os num pequeno cesto. Depois, lembrou-se de um livro que tinha terminado de ler na noite anterior. Era uma história simples, sobre um jardineiro. Achou que outra pessoa poderia gostar de a ler. Foi buscar o livro à sua sala. Com o cesto de tomates e o livro na mão, voltou à praça. Abriu a tampa da caixa de partilha. O movimento foi suave. A dobradiça não fez qualquer ruído. Colocou os tomates e o livro lá dentro, sobre o forro de lona. O interior limpo e vazio estava agora inaugurado. Fechou a tampa. O som baixo e sólido ecoou por um instante na praça silenciosa. Enquanto se afastava, viu seu vizinho mais próximo, um homem idoso chamado Arthur, a sair de casa. Ele tinha a visto a trabalhar na caixa nos últimos dias. Ele se aproximou da caixa, abriu a tampa e espiou para dentro. Viu os tomates e o livro. Acenou com a cabeça para Elara, um gesto de compreensão e agradecimento. Depois, virou-se e voltou para sua casa. Elara sentou-se no banco de pedra, o mesmo onde tinha tomado a decisão de consertar a caixa. De lá, observou. Poucos minutos depois, Arthur regressou. Trazia na mão um pequeno frasco de vidro. Abriu a caixa e colocou o frasco lá dentro, ao lado dos tomates. Parecia ser compota caseira. Ele fechou a tampa e, antes de ir embora, deu uma pequena palmada na lateral da caixa, um gesto de afeto, como se cumprimentasse um velho amigo que tinha voltado. Mais tarde, uma jovem mãe que passava com seu filho parou. A criança, curiosa, pediu para ver o que estava lá dentro. A mãe abriu a tampa. O menino olhou com os olhos muito abertos. A mãe pegou num tomate e deu ao filho. Depois pegou no livro, folheou e sorriu. Deixou o livro lá dentro e fechou a tampa. A partilha tinha recomeçado. A caixa estava viva outra vez, a cumprir o seu propósito. Elara observou, sentindo uma paz profunda. O seu trabalho não tinha terminado quando ela colocou o último parafuso. Tinha terminado agora, neste momento, ao ver a caixa ser usada, integrada de volta no fluxo silencioso da vida da vila. O resto do dia passou lentamente, como a sombra de uma árvore a mover-se pelo chão. Elara ocupou-se com tarefas simples em sua casa, cuidou do seu pequeno jardim, arrumou a oficina, leu um pouco. De vez em quando, o seu olhar se desviava para a janela que dava para a praça. Via pessoas a se aproximarem da caixa. Algumas apenas olhavam, outras abriam, deixavam algo, levavam algo. Um molho de cenouras apareceu, um novelo de lã foi deixado. O livro desapareceu. A caixa era um ponto de encontro silencioso, um pequeno coração a pulsar no centro da vila. Quando o sol começou a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Elara preparou uma chávena de chá e levou-a para o pequeno alpendre em frente da sua casa. Sentou-se na sua cadeira de madeira. O calor da chávena aquecia-lhe as mãos. A brisa do final da tarde era suave e trazia o cheiro da terra arrefecida. A luz dourada banhava a praça. As pedras do chão pareciam mais quentes e as sombras das casas alongavam-se, tornando-se macias. A caixa de partilha estava ali, no seu poste. Sua cor de mel se destacava suavemente contra a pedra cinzenta do poço. Já não era uma novidade. Parecia que sempre tinha estado ali, naquele estado de cuidado e dignidade. Estava integrada, era parte da paisagem. O ritmo da vila começou a abrandar. As crianças foram chamadas para dentro. As luzes começaram a acender-se nas janelas, uma a uma, pequenos pontos de calor na crescente escuridão. O som das conversas tornou-se mais abafado, vindo de dentro das casas. Um cachorro ladrou ao longe e depois fez-se silêncio. Elara bebeu seu chá devagar. Não pensava em nada em particular. Sua mente estava quieta. Observava a luz a desvanecer-se. O laranja deu lugar a um roxo profundo e as primeiras estrelas começaram a piscar no céu limpo. A praça agora estava quase deserta. Um último morador atravessou-a a caminho de casa, suas passadas ecoando suavemente. A caixa de partilha agora era uma silhueta escura contra a luz fraca que restava no céu. Sua forma era simples e sólida. Uma promessa silenciosa de que amanhã, com o novo dia, as trocas continuariam. Que a confiança que mantinha as portas destrancadas tinha agora, mais uma vez, o seu símbolo físico, restaurado e forte. O ar da noite ficou mais frio. Elara terminou seu chá. Ficou sentada por mais alguns minutos a ouvir os sons da noite. O grilo de um grilo, o farfalhar das folhas na tilha. Não havia pressa para entrar. A porta de sua casa, como todas as outras, estava apenas encostada. Ela olhou uma última vez para a praça adormecida. A caixa estava lá, vigilante e tranquila. Era um objeto de madeira, cola e parafusos. Mas era também o resultado de dias de trabalho cuidadoso. Era a sua contribuição para aquele lugar. A sua primeira conversa com a vila, uma conversa sem palavras. Levantou-se, levou a chave na vazia para dentro e fechou a porta atrás de si, deixando-a apenas encostada. A luz de sua janela se juntou às outras e a vila mergulhou na sua noite de paz. Lá fora, na praça escura e silenciosa, a caixa de partilha esperava pela manhã.